ser boa. De tudo vai rolar. Certo que as pessoas querem se conhecer. Bom, se olham e se beijam numa festa genial. Na madrugada, vitrola rolando um blues, tocando BB King sem parar. Eu sinto por dentro uma vibrando uma luz, a energia que emana de todo prazer. Bilombo. Prazer está contigo. Um brinde ao destino.